Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Encilho o cavalo manso, mas boto o laço nos dentos. Se a força falta no braço, na coragem me sustento. Se lembro tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim ou mais. Se lembro tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim ou mais. Nas manhãs de primavera, quando vou parar o rodeio, sou um menino de alma leve, voando sobre o pelego. Cavalo do meu potreiro, mete a cabeça no freio. Encilho no parapeito, mas não ato nem maneio. Se desencilho o pelego, cai no banco onde me sento. Água quente, erva buena, para matear em silêncio. Se lembro tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim no mais. Se lembro tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim no mais. Nesse fogo onde me aquento, remo as coisas que penso. Repasso o que tenho feito para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar venta aberta, decoração estreleiro. Mui carregado de sonhos que habitam o meu peito, irão morar comigo no meu novo paradeiro. Se lembro tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim no mais. Se lembro tempos de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim no mais. Se lembro tempos de quebra, volta pra trás. Sou bagual que não se entrega.